tô cansado de roubar, da cola boa eu falei. Não quero mais problemas com os homens de la ley. Eu sou vizinho do caos, pra onde eu vou eu já sei. Fumaça tá subindo. Vamos viajar. Vamos pra Tijuana ficar sossegado, ser feliz, viajar com você do meu lado. Vamos pra Tijuana ficar sossegado, ser feliz, viajar com você do meu lado. Está Tijuana, mamá, Mariu. Tijuana, mamá, marihuã. Alcaute. Tô querendo relaxar, ser tratado como um rei. Não quero mais problemas com os homens de la ley. Já falei que eu moro no caos, essa fumaça me faz mal. Outra fumaça sonhei, sem problemas com la ley. Quer paz, quero. Fumaça tá subindo. Vamos viajar. Vamos pra Tijuana ficar sossegado, ser feliz, viajar com você do meu lado. Vamos pra Tijuana ficar sossegado, ser feliz, viajar com você do meu lado. Está Tijuana, mamá, marihuana. Está Tijuana, mamá, marihuana. Está Tijuana, mamá, marihuana. Está Tijuana, mamá, Tijuana, mamá, marihuana.